さい。 A gente vai pro mesmo lugar, a gente aprende no caminho que passou, não vai voltar. Tempo bom, lembrado nas fotografias de quando é criança, quase mesma tarde era vazia. A gente cresce com a missão de ser feliz, formar família. Do presente a ferramenta, o futuro, dia a dia. A chuva lá fora, se entrega nos pensamentos, se coloca no lugar de quem tá molhado no vento. Pudesse fazer algo pra mudar as coisas no mundo, mas eu também sou mais um que procura luz no fim do túnel. Uso a minha voz pra alertar o nosso povo. Briga entre si, bota corda no pescoço. Fábrica de sonho, cada um tem a sua. Fábrica de angústia, tem cada metro na rua. Porto Alegre, subsolo, amanhece mais um dia. Mais um dia de batalha pra quem busca evolução na vida. Mente vaga não tem, na rua ninguém. Vê se quem tem atitude, não quem visa só os vintém. Não tira as esperanças de quem só quer o bem. Se espelha sempre quem não desiste por ninguém. Mente vaga não tem, na rua ninguém. Vê se quem tem atitude, não quem visa só os vintém. Não tira as esperanças de quem só quer o bem, se espelha sempre quem não desiste por ninguém. Na calçada, impossível saber a hora do imprevisto. Não dá pra saber se as horas são calma, difícil, não calcula limite, não censura os pensamentos. Vem com ventos, momento, entende seu sentimento. Cada um de nós sabe a dor que traz no coração. O trauma construído, feito pelas próprias mãos. Não sou uma, duas, três, cinco, seis vezes. Tem a chance de voltar, consertar o que cê fez. Trabalha 12 por dia, eu sei que o bicho pega. Supletivo no noturno, os trajeto de bicicleta. Cansaço que te tira, distancia do que gosta. A vida às vezes faz a escolha, das costas fica fora. Mente vaga, alma vazia, não espelho pra ninguém. Não tira as esperanças de quem só quer o bem. Só luta quem é, só perde quem desiste. Só consegue quem tem fé, consciência do que transmite. Mente vaga não tem, na rua ninguém. Vence quem tem atitude, não quem visa só os vintém. Não tira as esperanças de quem só quer o bem. Se espelha sempre quem não desiste por ninguém. Mente vaga não tem, na rua ninguém. Vence quem tem atitude, não quem visa só os vintém. Não tira as esperanças de quem só quer o bem. Se espelha sempre quem não desiste por ninguém. Westside.